da favela, da quebrada, só pensava em se dar bem, mas sem olhar a quem. Dificuldades na periferia todo mundo tem, mas porém ninguém quer ser refém da pobreza, da miséria que o Brasil impõe. Pensava em ser comerciante, olha só que cena, mas por enquanto moleque só fica observando. Mas a revolta no coração aqui vai imperando, acostumado a ver muita maldade, homicídios, pilantragem, muita falsidade. Foi crescendo arrudeado de más influências. É nessa fase dos 15 que aumenta as consequências de um país que não tem oportunidade. Se envolveu com entorpecente é uma viagem. E foi crescendo no comércio da favela, mano, mas tudo o que queria foi conseguido, irmão. Só pano louco, pistola no crime, vai se envolvendo. E os malucos das outras quebradas aí vai vendo entrar em guerra pra defender a quebrada. Muita pistola, parceiro, tamo aí na parada. Carreta em cima, maluco, ômega CD. O crime não te leva a nada, você pode crer. Te proporciona dinheiro, depois te cobra um alto preço. Muita treta e guerra impera na favela. E o silêncio toma conta da viela escura. Periferia é assim, é a lei da rua. E os elementos rivais já estavam com o plano de catar aquele mano que tava se adiantando. E a casinha foi armada, veja só que treta. Uma mina rufinado e muita cerveja. Pensou que iria se dar bem com aquela mina, irmão. Curti uma noitada, se dá bem na parada, mas que ironia do destino era o seu fim. Uma rajada nas costas, trairagem é assim. E vai passando na sua mente vários flashbacks do dinheiro, dos panos, do carro da hora. Se arrependeu na sua vida de mexer com drogas. Viu que a vida bandida não traz nenhum futuro. Hoje eu trago lembranças do meu mano, eu tô de luto. Quantos daqui partiu por causa dessas fitas? Se envolveu com as drogas na periferia. É um caminho estreito que pode perder a vida. Ei, você que está na vida do crime, não faça parte, parceiro, aliado desse ringue. Não queira ser a trajetória de um final triste, mas esse é o destino de quem se envolve com o crime. Muita treta e guerra impera na favela.